Caraca, onde é que eu tô? Eu não me lembro de nada desde que o Hades me atacou. Vou pedir ajuda dos meus amigos do Machine Cast pra me lembrar do que aconteceu. Vamos, amigos, me ajude a lembrar o que aconteceu na saga de Hades. Meteor de Pegasus! Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, queimando só o Cosmo, Eduardo Filhote. Vixe, que sacanagem. Filho de uma mãe. Fala aí, galera. Você desconcertou, Edu. Você desconcertou, porra. Junto aqui também, Neilson Lopes. Tô igual no episódio do Yoga lá, que calor, meu. Tô morrendo. Nossa senhora. Aí é outra saga, né? Aí é outra saga. Também aqui conosco, Flávio Azevedo. Pá, galera. E será que os Cavaleiros de Aço aparecem nessa saga aí, rapaz? Caraca, meu Deus. Olha aí. Como é por que isso é? Que ninguém dá atenção pro estagiário. Eita, pô, olha aí, olha só. Mas eu tô estudando. Tô estudando. Piadinhas de bastidor, olha só. Bom, e hoje, pessoal, temos aqui convidados. E um deles é um grande conhecedor de animes, um grande fã também de Cavaleiros do Zodíaco, que veio lá da Animesphere, um grande conhecido nosso, que a gente gosta muito, o Álvaro! Oi. Desgrama! Oi. Tudo bom? Olá. Olha aí, grande frase, vai ficar inesquecível, os ouvintes vão reconhecer ele a partir de hoje só pela frase de início dele aí. E também aqui com a gente o Jorge. E aí, Jorge? É, e aí, pô? Mas, senhor Flávio Azevedo, eu digo uma coisa, um golpe não funciona duas vezes quanto menos o cavaleiro, tá? Quê? Um golpe não funciona duas vezes com o mesmo cavaleiro? Você falou que um golpe não funciona duas vezes contra um cavaleiro? Exatamente. Você quer dizer que um golpe não funciona duas vezes contra um cavaleiro? Exatamente. Assim, não funciona duas vezes contra um cavaleiro? Dois golpes não funciona com um cavaleiro? Um cavaleiro não funciona com dois golpes? Sei lá. Ai, ai, ai. Bom, pessoal, como vocês já podem ter percebido aí, a gente só tá usando frasezinhas de bastidores aí, que talvez nos off-topics vocês vão saber. Aquele nível de surdismo dá mais de 8 mil, mano. Nossa senhora. Inclusive, tem cavaleiro que vai morrer por causa disso, olha aí. Mais pra frente a gente vai, falar disso. Pois é, né? Quem acompanhou o grupo do Telegram hoje de manhã, datando essa gravação, né? Quem acompanhou o grupo do MachineCast no Telegram hoje de manhã vai saber. Vai saber. Ou se ouvir os off-topics. Né? Olha aí. Certo, então, pessoal, vocês já devem saber aí, pelas postagens, pela arte, pelos spoilers que a gente dá nos grupos, nós vamos, esse ano, falar sobre Cavaleiros do Zodíaco. A gente cometeu aí um erro tremendo. Em 2017, a gente não gravou nenhum episódio de Cavaleiros. Dá pra acreditar, Nilson, nisso aí? Na moral mesmo? Na moral, não gravamos? Não, 2017, né? É que eu tô que nem o Edu aí, tô voltando. Se você tem esses esquecimentos aos 70, 75, 80 anos, é pra gente ficar preocupado, porque nessa idade os esquecimentos podem estar ligados a doenças mais sérias, não é? Mas provavelmente são duas pessoas jovens, e nos jovens o esquecimento em geral está ligado à atenção. Tô voltando demais no tempo. Tempo lá. É. Ô, Edu, você anda fornecendo muita erva pro Tim Blue, né? Que ele tá importando de outros camaradas. Deve ser. Ah, tô vendo. No deve ano tá de dois... É, deve tá forte demais. No ano de 2018, Nilson, a gente não gravou nenhum episódio sobre Cavaleiros. Meu Deus. Mas gravamos sobre Resident Evil, aí sim. Aí é outro nível. Aí sim. Mas Resident Evil... É anime também, né? Ah, sim, gravamos bastante. Resident é um puta de um anime, cara. Caraca. Bom, então... Como eu falei, vocês já devem ter visto aí, a gente vai falar sobre Cavaleiros do Zodíaco, a saga de Hades, que é o segundo objetivo pelo qual o Machine Cast foi criado. Olha aí, olha aí. O primeiro... Conquista, né? É mais uma conquista. O primeiro, pra quem não sabe, ou não lembra, ou não ouviu falar durante todos esses 4 anos que a gente já tá fazendo o podcast... O primeiro objetivo era falar dos games que os outros podcasts fodões, que todo mundo ouvia, tava cagando pros ouvintes, não falavam. Aí o que que eu fiz? Criei o podcast, e aí o que que eu faço? Cago também pros ouvintes pedem, não tô nem aí. Só 3 por 1 real, só mesmo. Só fala dos games 3 por 1 real. Lá no outro podcast eles falam dos Juju, e aqui a gente fala dos games 3 por 1 real. É isso. E aí o segundo objetivo seria falar sobre todos os animes de Cavaleiros do Zodíaco, menos o filme, né? Que é uma bosta. Né? Sobre o filme do Abel, que é mais legal. Sim, isso aí a gente já falou. Que é um inclusive dá pra... É o único filme que existe. Animação 3D. É. Filme de animação 3D que é ótimo, né? Oh. Meu Deus do céu, para com isso, porra. Então tá, vamos então nos preparar aqui pra falar dos Cavaleiros, mas porém, só depois dos nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Team Blue. Então, galerinha, se você tá lá elevando o cosmo como um bom aspira de cavaleiro, você pode encontrar a gente lá no Facebook, facebook.com/machinecast. Agora, se você já tem aptidão suficiente pra ser pelo menos um de bronzezinho, você pode encontrar a gente lá no Twitter, só pegar o nosso perfil lá no @machine_cast. Agora, se o seu cosmo já tá elevado a nível de cavaleiro mesmo, você pode encontrar a gente lá no Instagram. É só você seguir lá o MachineCast. E como apenas aqueles dotados do 8º sentido podem estar lá ao lado dos deuses, você pode se juntar aos deuses do MachineCast se você também tiver o 8º sentido como nós, lá no nosso grupinho do Telegram, que você pega o link aí na descrição. O Edu tá no 8º sentido? Caraca! Rapaz, foi tanta referência que o meteoro de Pegasus chegou a tremer agora, mano. Tá vendo? Chegou a trincar o escudo do dragão, cara. Tá com 8º sentido sem ter os outros 7, né? Porque ele acabou de tirar os Cavaleiros de Prata. É. Eita, olha aí. É porque os Cavaleiros de Prata, o Team Blue pediu pra não ser mais mencionados, que seria o pessoal que joga lá na Alvanista, sabe? Aí, como os de Prata, na verdade, são só os vilões, eles ficaram de fora ali, ó. Que bárbaro. Tá bom, né? Não faz muito sentido. Achei que tu ia dizer que de prata por causa do Chum prateado lá, do Andrômeda prateada. Caraca, o moleque lembra disso aí, Dedê. Santo Cristo. As piadas internas. Quem quiser saber do Andrômeda prateado aí, é só ouvir o episódio 04, olha aí. Não, o pior é ele chegar lá no negócio da Bandai e perguntar se tem bonequinho do Andrômeda prateado, velho. Ai, ai, ai. Então tá, e a indicação vai pra quem, Flávio? Ó, a indicação, cara, vai pro pessoal que tem o proctologista, sabe? É. Ai. Então, aí se você que tem um proctologista tá fazendo um exame de toque, aí você dá um toque nele sobre o podcast. Entendeu? Eu tava vendo essa piada chegar de patinete, velho, pelo amor de Deus. Eu achei que você tava vindo essa aí chegando com o dedo. Ué. Só apodrece cada vez mais. Então tá. Pra quem não tá aí preocupado se a bunda tá doendo ou não, depois do exame, vamos então nos preparar pra falar aí sobre Cavaleiros dos Zodíaco. Certo? Tô louco? Então, vamos pro cast! We'll be right back. Machine Cast, o podcast que vai voltar no ouvir tempo. Ouvir uma canção é melhor do que chorar. Recebo meu calor e nem penso em se entregar. Esperar que o mundo irá mudar tão depressa assim, a luz dominar e as trevas acabar. Eu vou lutar, acreditar até o fim. Vou caminhar e te buscar até te encontrar. E sempre devagar, eu vou me aproximar do pouco que sonhei, de todos que eu amar. O tempo vai passar, mas não desistirei. Eu vou te entregar o amor que eu sonhei. Não vou esperar que o mundo irá mudar tão depressa assim, a luz dominar e as trevas acabar. Eu vou lutar, acreditar até o fim. Vou caminhar e te buscar até te encontrar. E sempre devagar, eu vou me aproximar do pouco que sonhei, de todos que eu amar. O tempo vai passar, mas não desistirei. Eu vou te entregar o amor que eu sonhei. A dor que vem me cercar, não força desistir. Teremos que tentar, só que vamos conseguir. Não quero mais me render, nem posso me machucar. Eu não quero perder, seu destino é mudar. Certo, pessoal, voltamos e agora aí vamos começar a falar sobre cavaleiros, ok? Mas antes vamos tirar aqueles minutinhos iniciais para falar sobre Cavaleiros do Zodíaco atualmente. E o que a gente tem de novidade sobre Cavaleiros do Zodíaco aí? Bom, já saiu, no momento dessa gravação, saiu o trailer da versão da Netflix dos Cavaleiros do Zodíaco, que vai ser um reboot, né? Já, o Edu pode chamar de remaster aí, mas eu vou chamar de reboot o resto da vida. É reboot. É reboot, cara. Mudou coisa. Não, mas não é remaster. Só... Mas nunca seria um remaster por causa da forma de animação, né? Que mudou, né? Não é mais 2D. Mas poderia ser. Mas pro Fernando seria 2D, né? O 3D. É. O clássico, se perguntar pra ele o clássico, seria 3D. O clássico é 3D, isso aí é 2D... Isométrico esse. Isométrico, aí. Fora também o trailer da versão da Netflix, também saiu o Saint Ashore, né? É assim que se pronuncia? Tô pronunciando certo ou errado? Saint Ashore. Sim, né? Saint Ashore. Que é o cavalo que eu achava, quando eu fiquei sabendo que ia sair, Jorge, esse anime das meninas aí, eu achava que era a versão feminina dos Cavaleiros de Bronze. Eu não cheguei a ver trailer, não vi leitura nem nada. Eu achei que ia ser o Pegasus, agora é a Pegasus, o Shun ia ser a Shua, e assim por assim por Shua. Shua. É. E aí no fim, não, né, cara? São outros personagens, uma história paralela à clássica, né? E aí sim, lá no reboot... uma história paralela que falam da mesma coisa. É, enfim, os cinco primeiros episódios ali me mostrou que é algo que acontece simultaneamente, né? Paralelo à clássica. Tipo, o Sei e os outros estão de um lado fazendo uma coisa e os outros estão fazendo outra. Pra... Não sei quanto vocês já assistiram, os cinco primeiros episódios, até a data da gravação saiu os cinco episódios, eu já vi todos. E ainda bem que a gente conseguiu esclarecer que é um spin-off, porque se fosse canônico, nossa senhora, ia ter alguém ali que ia ter que explicar uns furos de roteiro, assim, inacreditáveis. Mas que é bom é? Neilson, vou te dizer o seguinte, cara. Aconteceu a mesma coisa no Ômega. Não aconteceu em Lost Canvas e nem no Soul of Gold. Até porque Soul of Gold era uns personagens que a gente já conhecia. A maioria dos heróis ali, dos Cavaleiros de Ouro, a gente já conhecia. Mas no Ômega, eu não simpatizei com ninguém dos personagens novos. A não, única não coisa boa... Eu simpatizei, tô dizendo que é bom, pô. Sim, sim, eu tô dizendo... A única coisa que eu simpatizei é quando apareciam os personagens já conhecidos. E a mesma coisa, por enquanto, o Cente achou. Só. Os personagens novos não conseguiram me O que eu tô, o que eu tô cativar. Achando legal... O que eu tô achando legal é que tá aparecendo um Cavaleiro de Prata que não teve chance de aparecer no, na série canon, cara. Entendeu? Tomara que não vai me repetir, tipo, aquele lá do Corvo lá que tu gosta. Ah, pelo amor de Deus. Só lembrando que se a gente pegar por quantidade de armaduras, ainda tá faltando 4 armaduras pro Kurumada explorar, né? Sim, sim. Ah, olha aí. Interessante. Pros ouvintes que não conhecem essa parte, são 12 armaduras de ouro, como todos estão carecas de saber. Existem o dobro disso de armaduras de prata, ou seja, 24. Aí a gente o dobro disso de cavaleiros de bronze, ou seja, 48 armaduras. Se você fizer as contas, dá 84 armaduras e não 88. Olha só, interessante. Então, tem coisa aí que o Kurumada ainda tá faltando explorar. Agora, quais são essas 4 armaduras? O que eu acho lamentável no Ômega é as armaduras ter caído de nível. Tipo, as armaduras que era de prata virar bronze. Puta merda. É, velho. Isso daí já... Foi ridículo, velho. Foi ridículo ouvir isso. Falei, não, na moral, velho. Que temperatura... Que temporada é essa? No Ômega. No Ômega. Temporada. No Ômega. Qual a temporada? Aí já não lembro. Eu sei que tem as armaduras que era de prata e virou de bronze. Tá, só não dê spoiler então, pô. Cara, eu não sabe falei. Eu falei qual que é. Sim, pois é, porque tu não sabe. Então, fala aí. Edu, o que tu achou dessas duas novidades dos Cavaleiros aí? Tanto a série da Netflix e a Saint Achou. Cara, Saint Achou ainda não peguei pra ver, tô esperando juntar mais uns episódios, porque quando eu vi Soul of Gold vendo um por semana foi muito sofrido. Ah, desculpa, Edu, tu não tá esperando pra juntar pra ver mais, não. Tu tá esperando sair o último pra ver só o último. Não, e falar que viu tudo. É. Quem ouviu o episódio de Dragon Ball sobre Dragon Ball vai saber. Essa história do Edu vê só o último episódio de uma série de um monte, né? É, de uma série de 1000 episódios, ele vê só o último e diz que é ruim. Não fala que é ruim, vai. Ele não fala que é ruim, não presta. É. Eu não vi a sequência completa, eu vi uns episódios picados e o final. Aí vê o filme do Broly e fala, por que aconteceu aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo lá? Vai ficar viajando. Concordo. E aí diz que não gosta porque não entendeu nada. É, exatamente. Vai, não problema não, tá bom. E, cara, essa série da Netflix, sei lá, cara. Não sei o que esperar dela, não. O teaser que saiu foi, assim... É bem diferente do que a gente tá acostumado, mas também não serve como referência pra saber como vai ficar de fato a obra final, sabe? Véi, 3 por 1 real com força. Edu e Neilson, sabe, assim, a minha animação pra ver essa série é justamente não saber o que esperar. Mas eu acho que o pessoal, e eu me incluo, tá mais birrento com a série por causa que o gráfico o traço do anime é muito parecido com aquele filme. Sim, aí, também. Eu acho que o povo tá enchendo mais o saco, na realidade, é por causa da troca de sexo do Shun, cara, só isso. Mas aí esse povo é mimizento mesmo, isso aí não influencia pra mim em absolutamente nada, mas disseram que... Quanto a isso, também nada. Só coitado do Bezerra lá. Coitado. Sim, é o dublador lá. Mas tem gente que se deu bem com essa troca de sexo do Shun, né? Sim, o Yoga. Óbvio. Flávio, fala aí, Flávio. Cara, o da Netflix eu não tenho o que esperar. Cara, o meu medo é sempre a visão americana sobre a obra japonesa que a gente viu em várias obras a merda que dá, entendeu? Sim. O problema é a visão americana, que eles querem explicar tudo, eles querem dar o jeito deles lá. Death Note. Death Note, Dragon Ball, entendeu? É. E Super Mario, essas coisas aí. É, tem vários exemplos, realmente. E o Saint Achou, viu o primeiro episódio, achei interessante, mas tô esperando juntar mais também. Entendeu? Não pelo mesmo motivo, né? não, é pra ver de uma tacada só. As 108 estrelas malignas lideradas por Hades, o imperador do inferno, voltarão ao mundo escapando da profundeza das trevas. Uma nova guerra santa está prestes a começar. Bom, e já que falamos aí da atualidade dos Cavaleiros do Zodíaco, vamos agora ao resumo da história pelo nosso querido mestre ancião Edu. Vai lá, mestre! Os jovens cavaleiros enfrentam uma nova ameaça. Poseidon, o deus dos mares, desperta de seu sono secular e ameaça mais uma vez o mundo, sequestrando Atena. Após destruírem os sete pilares do templo de Poseidon, guardado pelos seus generais marinas, os cavaleiros enfrentam o terrível deus dos mares. E após uma terrível batalha, onde todos saem quase mortos, eles conseguem novamente aprisionar a alma de Poseidon. Mas no horizonte, uma nova ameaça está à espreita. Diante desta nova ameaça, até mesmo eu deverei deixar os cinco picos antigos e assumir a minha postura de batalha novamente. Vamos juntos, jovens cavaleiros. Vá, Shiryu! Certo, pessoal, então agora vamos começar aqui com a saga de Hades. E eu vou dizer pra vocês, gente, quando eu fiquei sabendo que saiu a continuação dos Cavaleiros, eu tava num momento assim que eu tava completamente alheio ao que estava acontecendo no mundo digital, da internet e coisa e tal. E me pegou de surpresa, quando eu vi já tinha a saga do Santuário toda, e a primeira temporada eu vi ela legendada, né? Eu vi pela primeira vez, eu vi o Seiya dizendo Pegasus! Eu não lembro o ano, acho que era 2007, 2006, eu não tenho certeza. E eu acho que foi lançado em 2003, não foi? 2003, Edu? Isso, 2003. Isso foi em 2004, cara, que foi o primeiro, foi quando saiu aqueles primeiros, os primeiros 13 ovos, né, que são os primeiros. Sim. Da Saga do Santuário, foi em 2004. Que 2004? Começou a sair, olha aí. 2002 a 2003. Eu vi tudo em 2004. Então... Porra! Novembro de 2002. Abril de 2003. Uhum. Porra, saiu em 2004 porque eu vi tudo em 2004. Caralho, que isso? Eu vi tudo em 2004. Eu vi, tá saindo. Saiu em 2004, eu vi, né? Saiu no ano que eu vi. Em 2004. Alguém lembra da reação de quando descobriu que tinha episódios de uma outra saga? Porque até então é o seguinte, eu li a revistinha Herói, mas eu só via todas as partes que falavam das coisas que saíam do anime, nunca nada fora a saga clássica e os filmes da época. Então eu não sabia nada de Hades, nunca tinha visto, eu não lembro de uma capa da revista Herói com alguma coisa de Hades ou alguma revista depois. Eu lembro muito bem. A própria Herói deu um spoiler gigante da saga Hades. Olha aí. Antes de estrear. Ah, é, eu lembro. Álvaro, tu falou agora e eu lembrei da capa que aparece o Shun, não é? O Shun? Isso. Porra, é mesmo, cara. É mesmo. Todos os quatro de bronze com suas armaduras do arco de Hades. Ah, caralho, lembro agora. No fundo, aparece o Shun com o manto de Hades. Exato, cara. Eu ficava me perguntando, mas que armadura é essa, cara? Agora eu lembrei, tu falou, agora eu me lembrei. Realmente, porra, é. Foda. Mas da história mesmo eu não lembro nada, só da capa. Eu tinha um pôster gigante desse arco aí, dessa imagem que vocês acabaram de falar aí agora. Olha aí. Eu botava no meu quarto assim e só tinha isso aí. Tu lembra, Nilson, da tua reação de quando tu descobriu que ia dar? Lembro, foi mais ou menos essa época aí também, 2003, 2004. Eu lembro que um amigo meu chegou e falou bem assim, cara... Saiu o episódio novo dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu falei, mentira. Eu vou lá em casa. Cara, eu saí do... Eu moro num bairro. Eu saí do outro pra ir na casa do amigo meu pra assistir os 12 episódios, mano. Caraca. Da Saga do Santuário. Eu fiquei lá na casa dele o dia todo. Só fui embora no final do dia, mano. Quando eu acabei de ver tudo. Caraca. Aí saímos lá especulando um monte de coisa. Ih, um monte de negócio. Imagina. Edu, lembra, Edu? Cara, eu... já tinha visto, né, o mangá saiu antes do desenho no Brasil, eu tava comprando um mangá. E aí surgiu alguém lá em Carandaí, na época que a gente morava, não lembro quem que era, cara, exatamente. Mas alguém apareceu, conseguiu fazer, na época tecnologia, né, não tinha tanta coisa assim, alguém tinha conseguido baixar os episódios da internet ou alguma coisa assim. Edu, olha só pra te esclarecer, Edu, nessa época, não é que não tinha tanta tecnologia, é que tu não tinha acesso. Isso. Sem dúvida. Não era tão comum, assim, gravar. Não é tão difundido, né? Esse negócio, é. Entendeu? Não era aquela coisa assim, não, igual hoje, você... Sabe, é, carrega, Edu, os episódios em MPEG, Edu. Os episódios em MPEG ainda. Isso, porra. MPEG é MPD, Nilson. Não, a minha era MPEG. Os meus episódios que eu peguei o amigo meu era MPEG. Caralho. Os que eu peguei pra assistir na época eram tudo RMVB, velho. Pô, cara, eu tenho a tristeza, cara, de lembrar desse negócio. Meu computador, ele era lento pra caraca, era um Paint, ele não rodava os episódios. Não rodava. Você usava o seu computador pra passar no cabelo? Porque isso daí você tá falando que é um Paint. É um Paint. Era um Pentium 1. Então, nossa! Entendeu? Caraca, Pentium 1! É, na época. Daqueles 133. O meu era 233. Nossa, o meu era 166. Então, aí que aconteceu? Olha como eu assisti. Não, esse aqui não é isso que a gente falou? É, pô, sabe, 2002, 2003, por aí, né? Por aí. É, nessa época eu tinha um 486, caralho. Então, eu não tinha nem computador nessa época. Eu não tinha nada. Olha só. Eu não tinha nem computador nessa época também. Fala mesmo pra ele, desculpa aí, seu riquinho maldito. É. É. E... Sabe onde que eu comecei assistindo o anime de Cavaleiros novo? É. Na casa do meu tio, que eu não tinha computador. Olha só. Eu tava andando na Paulista. Foi um negócio muito sensível. Tipo, tava andando de boa. Eu vi um pôster, a mesma foto que tinha na Herói, o pôster do Shun em cima com os outros embaixo. Tava lá, temos os CDs. Aí eu falei, eu entrei ali rapidinho pra comprar um negócio, tava ali, acho que eram uns dois ou três CDs com dons. Com, acho que era, eu lembro se era MPEG ou RMVB. Era três por um real, certeza. É, não, era caro, cara, na época. Foi sim, caro, sim, porra, cara. Cara, eu não tinha computador, eu tive que ir na casa do amigo meu pra poder assistir. Olha só. Aí o meu, eu acho que eu peguei, não sei se era MPEG ou AVI, eu acho que era AVI. E não era rodava. AVI, verdade. É, não rodava no DVD que eu tinha em casa. E meu computador não rodava em tela cheia. Eu sabia como que eu vi os 13 episódios, cara? Eu pegava, apertava o botão direito. Em propriedades do arquivo, aí tinha um preview, que era uma tela minúsculazinha, de dois dedos, que você dava play ali e passava ali que rodava mais ou menos o episódio. Aí, às vezes, ele ficava fora de sincronia. Eu tinha que dar um pause e dar um play de novo, que ele voltava à sincronia. Porque, às vezes, a imagem ficava mais lenta do que o áudio. O arquivo do codec era mais rápido que o PC, por isso que dava isso, cara. Caraca. E não rodava em tela cheia, só no preview, que você dava pra ver nas propriedades. Eu acho que eu baixei os episódios no Emule, cara. Nossa Eita. Senhora. Sim, eu baixava, na época eu baixava assim mesmo, não era no Emule. 48 anos, VHS, velho. Alguém conseguiu baixar e gravar em fita cassete VHS. A gente assistiu no VHS na TV. Porra. A fita tinha os 13 episódios, assim, gravado em sequência. Caraca. Então, na época, o meu tio, ele tinha um computador bastante forte, um forte o suficiente pra usar o Windows 98. E aí a minha prima foi na Liberdade e comprou os CDs na época. E aí ela me chamou: Jorge, tem episódios novos de Cavaleiros, vamos lá. Aí eu assisti com ela. Eu lembro também, cara, que antes começou a boataria, que saiu uma animação curtinha, que acho que foi um francês que fez no evento de anime. Não sei se vocês lembram dessa não, época. Eu não lembro nada disso aí. Então, teve uma animação curtinha contando o início da história de Hades, que acho que, se eu não me engano, era o Wiki segurando o Shun criança no colo, ele caminhando, sabe? Uh-huh. Ah, mas isso aí aconteceu, foi na casa de Virgem. Não, mas eu tô falando que saiu. Se você pesquisar, saiu num evento, um cara, um animador francês fez, aí subiu o hype. Foi aí que a Toei se empolgou pra fazer a saga. De Hades. Se fosse um negócio desse hoje em dia, o cara ia levar um strike, mano. As 108 estrelas malignas lideradas por Hades, o imperador do inferno, voltarão ao mundo escapando da profundeza das trevas. Uma nova guerra santa está prestes a começar. Bom, então, começando lá, a primeira coisa que aparece lá, aquela musiquinha marota, a abertura do episódio é foda pra carai. E é, tanto a original quanto as brasileiras. A brasileira. Cara do céu, cheguei a arrepiar assim quando eu vi a terminando a musiquinha e os cavaleiros, os passinhos. Aham, isso aí. Caraca! Até hoje, é, se você ouvir. Chikyugi é alguma coisa que chama música em original, né? É Chikyugi. É Chikyugi. Basicamente, da cantora Yumi Matsuzawa, que eu já tive a felicidade de falar com ela diretamente pelo Instagram. Olha aí que legal. Olha só. A carteirada. Pá! Toma aí. Inclusive, a versão brasileira já foi cantada uma vez, se eu não me engano, o Anime Friends 2014, que foi cantado junto com a Yumi Matsuzawa, a Larissa Tassi. Que aqui canta junto com o maluco aquela do Power Rangers, do Cavaleiro Zodíaco. É, mas agora ela tá fazendo essas versões, inclusive com o pessoal da banda Danger Sun. Sensacional, cara, porra. E olha, e outra, uma coisa que chamou muita atenção no começo era a animação. Que tinha. Lindíssima! Que tinha fundo 3D, né, cara? O cenário 3D com os personagens 2D. Pra quem conhece o jogo Ragnarok Online, né? Uhum. É mais ou menos aquilo ali, o cenário todo 3D com os personagens em sprites. E os Cavaleiros do Zodíaco da Saga de Hades, no começo era assim também. Aquela animação 3D que o cenário se mexia. Pô, sensacional. E aquilo ali chamou muita atenção. Tirando a parte tirando a parte de botar a armadura que é um pouco dolorido, assim, sabe? De ruim, mas foi sensacional. Foi muito legal, foi diferente. Logo no foi primeiro legal episódio. Na primeira vez. É. Então, o que eu achei legal, logo no primeiro episódio, eles explicaram por que que o Mestre Ancião parecia uma uva passa, né, velho? Não. Você é burro, cara, que loucura. Não foi no primeiro episódio, não. Não, tá doido. Não, foi logo no primeiro episódio. Não, não, ih, tá doido? Depois, pô, lá pra frente, depois, cara. Acho que só explica porque ele tava parado no... Não, ele explica tudo junto, esse aí ele explica tudo junto, mas é lá pelo sexto episódio. A uva passa não é no primeiro, não. Não, cara, ih, tá doido. Eu achei porque ele tava parado, só explicando porque ele tava parado lá no, nos cinco picos lá. Não, ele fala tudo isso junto, logo em seguida ele tira lá o outro lado, mas ele não explica no começo. Eita. É que no começo ele tá lá nos cinco picos e ele vê o selo de Hades se romper. Sim, aí sim, a explicação da uva passa realmente é no sexto episódio. É. Agora fodeu, Chirinho. Então assim, tirando ali a parte da animação, que eu achei sensacional, nos novos estilos de animação e tal, é a intriga em querer saber quem era o primeiro mascarado, que os outros logo em seguida que chegaram já tiraram os mantos ali, né, de espectros. E aí a gente viu que o primeiro era o Máscara da Morte e o Afrodite, que estavam querendo passar pela casa de Libra. Muito, muito legal ali a interação deles ali. E aí mais fraquinho, né? Eu fiquei muito intrigado, Nilson, em querer saber quem era aquele cara do manto, cara. Porra! Eu queria saber de todo jeito quem era. E não fazia ideia de quem era. E foi muito esclarecedor na hora que eu fiquei sabendo. E dessa parte aí, uma parte muito curiosa, é quando o Mu mata o Shun, o Sei, aliás. Mata não, né? Mata na queda. É, né? Porque é a primeira vez. Porque foi a primeira vez que o Edu nessa hora pulou da cadeira. Porque é a primeira vez na vida que ele viu o cavaleiro dele usar um golpe, né, Edu? Não, pior que foi mesmo, cara. Foi a primeira vez que o Mu lutou, fez alguma coisa e tal. E, cara, o golpe do Mu é muito foda. O Extinção Estelar. Ele faz extinguir o cara mesmo. Você tá doido? É, mas se ele tivesse atacado a sério, não tinha sobrado nada do nosso querido cavalinho. Ah, mas ele podia ter feito, né, cara? Pô, ia ser tão... A série ia passar a se chamar Sentiryu. Não, mas olha essa... Olha a referência! Mas você esqueceu que o Seiya tem 99 continue, cara. Não caba, não tem como. O cara ia aparecer do nada de novo. Certeza, certeza. É agitado. Ele usa Game Shark. E depois, aí, quando o Mu acabou com o Máscara da Morte e o Afrodite, ele não deu... Cara, eles não tiveram nem chance, velho. Porra! Nossa, coitado, que nem golfinho, cara. Subiram, fizeram a graça e voltaram. Mas é porque os dois também foi naquela coisa assim, o Xion virou e falou assim, vai porque ele não vai fazer nada, porque eu tô mandando. Aí o Mu virou e falou, ó... Não vai ser bem assim, não vai ser bem assim. Aí eu deixo passar você eu deixo. É. Aí, Edu, na hora que o Mu foi dar o verdadeiro ataque dele, o Xion gritou assim pra ele, poxa! Porque o Xion já sabia que vinha bomba, né, velho? Vou me encarregar de mandá-los de volta pra onde vocês pertencem. Tome isso, Mu! Ondas do inferno! Vou varar seu coração, Mu. Rosa sangrenta! Vou mandá-los de volta ao mundo dos mortos. Fujam! Extinção! Mas eu sempre achei o Máscara da Morte, aquilo que eu falei desde lá do começo lá, o Máscara da Morte e o Afrodite, um dos mais fracos dos Cavaleiros de Ouro, cara. Pois é, assim, cara, é uma pena, né, cara? Mas... Assim, da geração deles. Sim, sim. Porque os Cavaleiros de Câncer da outra geração e o de Peixe não tinha nem comparação, cara. Pois é. O Máscara da Morte e o Afrodite, eles conseguiram se redimir um pouquinho no Soul of Gold, né? Mas é. Lá também, porque... Só. Realmente. Demorou também, né? Demorou. Só depois de ir pro saco, né? Mas, não, no Muro das Lamentações eles já tinham se redimido, né, cara? Mas faz parte. Lá todo mundo se fudeu. Não, mas ali todo mundo se fudeu abraçadinho, né, velho? Ai, que delícia, ai, cara. Ui. Mas, realmente, eles só se redimiram mesmo foi no Soul Code, quando eles ajudaram a exterminar a bichorra ligada ao Odin. Quando a gente, daqui a 20 anos, quando a gente for falar sobre Soul Code, aí eu te convido e tu fala isso aí, Jorge. Tranquilo. Beleza? É. As 108 estrelas malignas lideradas por Hades, o Imperador do Inferno, voltaram ao mundo escapando da profundeza das trevas. Uma nova guerra santa está prestes a começar. Aí eu sei o seguinte, aí depois dessa parte aí, o Mu ficou ali conversando com o Xion e coisa e tal, daí cortou pra outras partes, onde o Shiryu matou uns espectros de prata que estavam lá, quando o Mestre Ancião resolveu sair lá dos Cinco Picos, né? Que ele deu tchau pra Shunrei. Então simplesmente chegou, Shunrei, se fode aí! E foi embora, é. Aí o Shiryu matou ali os Cavaleiros de Prata, assim, largado, assim, do nada. Shiryu tava cego de novo, né? Aí exatamente. Aí, cego e sem armadura. Aí começam as diferenças. Porque isso é um ponto muito interessante que vai trazer bastante curiosidade durante o cast. A saga de Hades, o anime, ele não é continuação da saga clássica, o anime que deu da TV que a gente viu, do Santuário, do Asgard e do Poseidon. Ele é continuação do mangá. Ele desconsidera o anime. Não, mas acho que o Shiryu fica cego em Poseidon, por isso não, que não, não, não, não, não, ele não, não. Ele fica cego em Poseidon, cara, aí é que tá... Não, ele não fica. No mangá. Fica no mangá, cara. Ele fica no mangá. O Shiryu fica cego no mangá lá pro cara da Medusa e nunca mais recupera a visão no mangá. Na série de TV, ele fica cego lá pro da Medusa. Na casa de câncer, ele recupera a visão. Lá na luta contra o aquele da lança lá, do que tem a voz do Chaka. Isso, ele só fere os olhos, assim, mas ele não fica cego. A mesma coisa acontece lá com o Fenrir também. O Fenrir corta o rosto, aí o sangue cai nos olhos, ele também parece que fica, mas não fica. Entendeu? E também lá contra o Isaac Endicrack, o Yoga também perde a visão. No anime ele não perde a visão, mas no mangá ele também perde a visão. E ele volta sem a visão em um dos olhos também. E o Shiryu volta cego porque ele nunca recuperou a visão. No anime ele não perde a visão. Se tu olhar os episódios do Poseidon, ele não tá cego. Lá na luta contra o Poseidon. Ah, é. Certo? Esclarecido? Pegadinha do malandro. É. No anime eles resolveram porque eles acharam que de alguma maneira ia ser mais legal. Com certeza não, cara. Imagina, é muito mais sensacional tu ver um cavaleiro, além de ser uma classe mais baixa, a bronze, a menor de todas, cego ainda por cima. Porra! Outra coisa também foi a incorporação dos cavaleiros de prata, que reviveram, que no mangá não tem. Ah, não tem? Eu não sabia disso. Não tem. Olha, interessante. Aqueles três lá são os discípulos do... Os discípulos dos discípulos de Chaka. Voltaram os três, e aí o Shiryu sem armadura e cego. Não, mas ali tinha o Mist também, ali com o Shiryu. O Shiryu matou o Mist. Mist não é discípulo do coisa. É, o Mist não é discípulo, mas ele lutou... Se eu não me engano, ele lutou contra o Seiya, não foi? Jorge, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que não é os discípulos do Chaka aqueles que apareceram lá contra o Shiryu? Porque aqueles discípulos do Chaka... Tu tá dizendo aquele que o Ikki matou na Ilha da Rainha da Morte? Isso. Aqueles lá não existem no mangá. Quem lutou com o Ikki lá foi o próprio Chaka, não foi os discípulos dele no mangá. É, tem razão. É. Então, mas tá. Enfim... Enfim, então aí o Shiryu, é as cenas essas que a gente tá falando, fora a conversa do Shion do mestre ancião. Aí foram os Cavaleiros de Prata atacando o Shiryu volta. Aí no meio do caminho, quando o Shiryu tá indo pra casa de Ares, ele encontra o Ikki. O Nilson deve gostar dessa parte. O Ikki para ali e fala assim pro Shiryu: onde é que você vai? A Athena disse que não é pra ir, não sei o que, que nós somos uns imprestáveis, não sei o que. E o Ikki tava cagando, sabe? Aí o Shiryu. Não vale 3 por 1 real e mandou a gente embora. É, exatamente. Aí o Shiryu ficou brabinho, não sei o que, começou a se botar no Ikki. O Ikki segurava ele assim pelo cangote. Ah, cala a boca, aí deu uns tapas nele. E aí o Shiryu, se você tentar me impedir, aí começou a queimar os cosmos, o cabelo subiu pra cima. Aí o Ikki bem assim: você é patético. E aí deu as costas e foi embora. Há pouco tempo eu vi outro idiota como você. Aí ele quis se referir a alguém que tava atirado em algum canto ferido, né? Aí o Shiryu bem assim: outro idiota? Seiya! No momento seguinte, o Seiya tá espirrando. Mas como assim, cara? Como assim? Na moral mesmo. É, se ele tivesse falado um baitolinho, ele tinha falado do Shun. Se ele tivesse falado no metido arrogante, era o Yoga. Mas ele falou no imbecil, só podia ser o Seiya, né, cara? Ele foi direto no Seiya. Caraca. Na lata. Seiya? Ai, ai, ai. Mas enfim. E aí depois eles se separam e o Shiryu chega lá na casa de Ares e o Mestre Ancião fala umas coisas pra ele que não quer plotar. É quando o Mestre Ancião, o Jorge, fala, explica por que ele tava lá nos Cinco Picos e tira a casquinha, né? Que parecia uma ameixa seca. E aí ele... É, aí que a gente ouve falar do misopetâmeno. Isso, né? ele quebra o selo, né? Ao Cavaleiro de Libra, por Atena, uhum. Que fez com que os 243 anos entre uma Guerra Santa e a outra fossem apenas 243 dias pro corpo do Doku. Isso. Ou seja, saca, menos de um ano. É, exatamente. O coração do cara nem batia direito, cê é louco. Sim. Por que você acha que eu permaneci sentado em frente à grande cachoeira dos Cinco Picos ao longo de 243 anos? O quê? Por que acha que a armadura de Libra veio até aqui? Darei a resposta agora pra você, Xion! Mas o que é isso? O que está acontecendo? Come on. de ser este cosmo cheio de vida. O mestre ancião voltou a ser jovem? Mas o que é isso? Afinal, o que é que está havendo aqui? O que foi que aconteceu com o corpo do mestre ancião? Não há nenhuma dúvida. Agora você é o cavaleiro de ouro que costumava ser na juventude. Você é Doco de Libra. Xion, escute. Foi a Atena que me entregou o grande poder sagrado da vida. Exclusivo dos deuses, o Misofeta Menos. Misofeta Menos? Esse é o estado de meia-morte praticado somente pelos deuses. Nesse meio termo, o Aldebaran na Casa de Touro tinha ido pro saco, né? Sim, velho. Mais ou menos nesse tempo aí. O Flávio, aí a outra diferença que eu achei muito interessante quando eu li, eu vi um vídeo, não lembro, por que que o Aldebaran morreu? A explicação do cara dizendo os principais motivos que levaram o Aldebaran a morrer daquela forma. Eu achei interessantíssimo. E tem a ver com o mangá da saga de Poseidon. Por quê? Quando o Poseidon foi sequestrar a Atena, quem tava com a Atena era o Aldebaran naquela festa que teve, que ela encontrou o William Solo. William Solo? Julian Solo. O Aldebaran tava com ela. Tava o Aldebaran e, se não me lembro, o Ioria também. Enfim, não lembro agora. E aí ele mandou o... Como é o nome do cara da flauta? Sorento. O Sorento sequestrar a Saori. Mandou sequestrar a Saori e o Aldebaran lutou com ele. Aí aconteceu a mesma coisa que com o Siegfried. O Aldebaran, pra não ouvir a flauta, ele furou os tímpanos. Entendeu? Então ali na Casa de Touro ele tava surdo. E aí o cara, por isso que ele não ouviu o cavaleiro chegando. Aí perguntava, por que que ele não sentiu o aroma do veneno do cara lá? Por causa da flor, do aroma da flor que ele tava cheirando da mocinha que entregou pra ele lá a flor. Quando ele percebeu, o cara já tinha dado o golpe fatal nele. E ele ainda assim conseguiu matar o cara. Mas aí chega a parte do delay mais comprido que eu já vi na minha vida, né, cara? Ele ficou uns 5 minutos, não sei lá quanto tempo, esperando o Mu chegar, e depois que o Mu chegou, até ele morrer, porra! Na verdade, ele falou com o resquício do cosmo que sobrou do Aldebaran, né, cara? Sim, exatamente. Pô, foi sensacional, cara. Eu adorei essa parte. E é uma pena, né, cara? O único cavaleiro BR que nós tinha morreu... rapidinho. E o pessoal, ô Flávio, pé, né, cara? Exatamente, ô Flávio, e o pessoal, os BR ignorante, eles reclamam muito dessa parte e esculacham muito o Aldebaran por causa disso, só que eles não sabem dessa diferença, entendeu? Entre o mangá e o anime. Sim. E aí já teve aquela questão lá de Asgard, lá que o Tigre Negro lá deu aquele um golpe só nele, aí o pessoal não leva em consideração que tinha o bardo, que não sei o que, bababá. Pegou pelas costas, pegou o cara pelas costas. Pô, sobra tudo com o Aldebaran, né, cara? Lembrando que toda essa luta no santuário foram apenas alguns meses depois do término do arco de Poseidon. Tá todo mundo quebrado. Disso eu não tenho certeza, mas pelo menos as armaduras dos Cavaleiros de Bronze estavam todas ferradas. Não, sim, deu tempo de recuperar. Mas é o que eu tô falando pra você. Sim. Tá todo mundo quebrado por causa do arco de Poseidon. Sim. Lembrando que também o Camus tá com a armadura zoada. O Camus não tá mais lá, né? Mas a armadura de Aquário tá zoada. A armadura de Sagitário tá zoada. A armadura de Libra tá zoada. O Seiya mesmo, quando tá indo, o Seiya tá indo encontrar o Jesus, sumiu o nome do cara, o Mu, pra arrumar a armadura, né? Tanto que o Mu fala com ele, isso aí, você não vai lutar, você não vai conseguir fazer nada com essa armadura bosta que você tá aí, ó, toda fodida, toda quebrada. Exatamente. Aí isso aí, veste a armadura, toda quebrada, toda trincada, rachada, são uns pedaços colados ali de durex. Exatamente. Mas massa que até o Seiya, sem armadura, derrotou o Máscara da Morte, cara, com o Meteoro de Pegasus. Puta merda. Ele não derrotou, né? Ele só derrubou o Máscara da Morte. Mas, né? Pegou de surpresa, cara, né? Sem, Mesmo assim, cara. Sim. Mesmo assim. Aí, o cavaleiro de ouro. Aí ele um cavaleiro de. Você me pegou desprevenido. Mas um cavaleiro de ouro você pegar desprevenido, cara, é muito fraco, sem, mano. Sem contar que o Máscara da Morte tava com a sapuris dele, que era cópia da armadura de câncer, né? Novinho, então, né? O que não significa muita coisa, né? Realmente. Exatamente. Tratando de quem é, não significa mesmo. Enfim. Aí depois dali que eles saem da casa de touro, eles vão pra casa de câncer? Gêmeos. Gêmeos? Depois de touro é gêmeos? Gêmeos. Isso. É gêmeos. Mas acontece alguma coisa na casa de gêmeos, não acontece? Ah, sim, o... Não, mas aí gêmeos é bem mais pra frente, que daí já tinha os... Volta pra casa de Ares. Não, é gêmeos. Não, calma. Volta pra casa... Explodida? Eles volta. Passam pela casa de touro, eu não sei se é nessa hora que tem a luta contra o Papyron. Só um pouquinho, Edu. É que assim, quando a gente falou, o Flávio falou do Aldebaran lá, até chegar naquela parte do Aldebaran, lá atrás já tinha aparecido o Saga, o Camus e o Shura, né? Sim. Também espectros. E aí eles... O Xion, pra evitar que os três matassem o Mu, porque o Mu é forte, mas com os três não ia ter como, né? Só o Saga sozinho já tinha dado um meio que uma tundinha no Mu ali, né? Não, mas sim, mas esses três são os mais poderosos dessa geração aí, são os mais poderosos, são esses três, cara. Não, mais ou menos, né? É o não, eu tô tem falando... Tem o Shaka também. Um dos morrer, mais. Né? Porque eu... Não é porque o Shaka não morreu, porque ele tá vivo. Ele tá no ainda. Então, porque ele tá vivo. Eu tô falando dos mortos dos sim. Mais poderosos. Dos que morreram. Ok. É. Tá, tudo bem. Aí os três... Aí o Shion paralisa o Mu e aí os três vão na frente. Beleza. Aí o Shion fica ali lutando com o Doku e coisa e tal. Aí o Shiryu chega, pede pra lutar com o Doku. O Doku vira jovem de novo. E aí é quando ele ensina a última técnica. Ele falou que vai ensinar a última técnica pro Shiryu, que é o cólera dos 100 dragões. Antes disso, Seiya e o Mu encontram com o Papyron, não? Não, tá, só um pouquinho. Então. Não, peraí. A casa de gêmeos é depois de qual casa? De touro? Touro. Na casa de gêmeos... É o canon. É aquela mesma coisa. Na casa de gêmeos, o canon tá controlando a armadura de gêmeos. E aí o Saga... Dá um golpe que atravessa todas as casas e pega o canon lá na casa, no templo de Atena. Quando ele recebe o golpe lá, o Miro tá lá. E aí o Miro começa a dar as agulhas no canon, dá 14, aí a quinta ele não mata o canon, porque ele percebe que ele agora é do bem. E aí o Miro, quando sai de lá, e vai pra casa de escorpião. Mas nesse meio tempo, o Shaka, ele vendo que tá tendo ataque na casa de gêmeos... Só quando o Saga chega na casa de câncer. Então, mas o Shaka já vê que eles estão na casa de gêmeos. Quando eles chegam na casa de câncer, ele já dispara o relógio das 12 chamas. Não, quem liga o relógio é o Mestre Ancião. Assim que ele chega falar com o Xion. A quantidade de tempo que Hades deu pra eles fazerem a missão, não é isso? Na primeira casa. Uhum. Sim, assim que o Mestre Ancião, chegou e ligou o relógio, aí o Xion pergunta, quem ligou o relógio? Aí o Mestre o Donko diz, fui eu que liguei isso aqui. Enfim. Então, aí no quinto episódio, que é na casa de câncer, o Saga manda o poder pra casa de Virgem, e depois o Shaka vai lá e explode a casa de câncer. Isso, e daí eles se disfarçam de espectros. De espectros, os espectros estavam seguindo. Exatamente, eles, aí no próximo episódio, aí o Miro, o Xion e o Donko lutam lá, o Shiryu aprende o último colo dos 100 dragões, e eles desaparecem também, né, a gente acha que os dois se mataram, enfim. Aí volta pra casa aí na casa de Leão, daí... O Aioria recepciona os espectros, né? Uhum. E aí aí quando tem uma explicação muito legal, que um dos espectros, aquele da Estrela Violenta lá, grandão, aquele pergunta assim pro Aioria, onde está Saga e os outros dois? Aí o Aioria vem assim, Saga e os outros dois? eles não sumiram, não sei o quê. E aí o Aioria vem assim, eu não sei. Não importa quem seja, eu não vou deixar passar pela casa de Leão. Cara do céu, chegou a arrepiar assim os pelos da bunda, cara, na hora que ele fala aquilo ali. É muito másculo, cara. Caralho. A Ioria de Leão. Onde estão Saga e os outros dois? Saga e os outros dois? Saga, Camus e Shura, os traidores. Eles passaram por aqui ou não? Eu não sei. Não importa quem seja. Vocês acham que eu deixaria os inimigos passarem por esta casa? Então, eles devem ter se teletransportado para uma casa mais adiante. Isso é impossível. O quê? Mesmo para Mu, que possui poderes telecinéticos poderosos, é impossível teletransportar-se para outra casa sem passar pela anterior. Isso porque o cosmo de Atena envolve e sela o santuário desde a era mitológica. Todo aquele que pretende atravessar as 12 casas não tem outra opção senão atravessá-las a pé. Isso inclui também aqueles que possuem poderes extrasensoriais. Mas se isso for mesmo verdadeiro, então onde estão Saga e os outros? Mas por que é que você se preocupa tanto com eles? Nossos espectros suspeitávamos de Saga e dos outros desde o princípio. Estamos aqui para ficar de olho naqueles três até que eles realmente matem Atena. Entendi. Então vocês estão aqui para vigiá-los. Isso mesmo. Se aqueles três não cumprirem o trabalho, nós estamos aqui para matar Atena. Agora saia logo do nosso caminho. Ora, mas que educados. Poderiam me dizer o que faz vocês acreditarem que será fácil assim atravessar a casa de Leão? Ah, você está sozinho. Escutem o rugido do leão, relâmpago de plasma! O que foi que aconteceu? A resplandecência acabou com 5 espectros de uma só vez. Eu já disse antes que não deixarei nenhum inimigo passar aqui pela casa de Leão. Se mesmo assim tentarem, suas vidas correrão perigo. É muito forte para nós. A Ioria de Leão é como um leão dourado que nos mostra suas presas. Ele dá um relâmpago de plasma que voa metade do pessoal que tava com ele. Não. É isso, alguns atacaram ele, ele dá um relâmpago de plasma e derruba tudo. É. Aí, nisso, eles, o resto resolve atacar e quando o Ayola sente o cosmo do Saga e do Shura e do passando Camus por ele, né? Passando ali, passando, né? Por ele. E aí ele se distrai e aquele cara do verme pega ele lá, né? Amarra ele lá. Assim. Na verdade, o cosmo deles fez ele distrair, né, cara? Foi o que eu falei, distraiu e aí o verme foi e agarrou ele, de surpresa. Tal do Papillon, né? Que é? Não, é o Papillon. Não, é o Papillon. É de verme mesmo. É de verme. Aí ele mata o verme, aí é quando chega o Mu e o Sei ali pra falar com ele. Aí os espectros vão pra frente, as casas da frente, aí o Sei, o Ayoria e o Mu estão conversando ali. E aí, lá no inferno, no castelo de Hades, eu acho que aparece a primeira vez o Radamantes conversando com a Pandora. Perguntando dos como é que tava, o que tava acontecendo e coisa e tal. E aí a gente tem uma surpresa muito interessante que é, pelo menos pra mim, que depois que já tinha visto, é uma curiosidade, não é da primeira vez que eu vi tudo legendado da primeira temporada. Quando relançou a dublada, eu assisti de novo, e aí eu vi que era o Glenn Briggs dublando o Radamantes. Sim. E recentemente eu descobri, vendo os posts do Glenn Briggs no Instagram, coisa e tal, que ele dublou o Radamantes porque ele fez uma dublagem de brincadeira e postou na internet dele dublando justamente o Radamantes. Porque eu não lembro por que ele fez isso, mas ele fez. Os fãs fizeram uma petição para que ele fosse o dublador do Radamantes no anime. Mas ele só dublou a primeira temporada. As outras temporadas foi outro colega, não foi ele. E aí, recentemente, ele falou que foi um erro, que ele fez isso pra agradar os fãs, e foi um erro porque ele tirou o lugar de que, de repente, de um colega que se adaptasse melhor aquele personagem, coisa e tal, que pra mim é uma bobagem. Pra... Ficou sensacional a dublagem do Adamant. Eu achei que ficou massa, cara. Ficou sensacional. A voz dele ficou massa. Pena que ele não foi pra frente só pois com é, ele. Cara. Sim. Pois seria é. Seria melhor se ele tivesse continuado. Com certeza. Pô, ficou sensacional, cara, a voz dele quando, com o Radamante. Ainda mais quando ele fala aquele poder dele, né? Como é que é? Esqueci o nome do poder. Explosão máxima. Precaução máxima. É. Não, mas isso é legendado. É explosão máxima em português. É. Que no mangá também é precaução máxima. Greatest caution. Tolos, vocês não são rivais para nós. Exigimos ver Hades agora. Como se atrevem a voltar aqui dessa maneira? Não temos por que responder a você. Falaremos diretamente com Hades. Por que acham que o Imperador Hades receberá criaturas insignificantes como vocês? A sua falha foi imperdoável. Serão castigados e mandados para o inferno. Não diga. Ah, verdade? Isso é o que vamos ver. Rosas Piranha! Mas o quê? Você é quem vai para o inferno! Rodas do inferno! Maldito! Por acaso é assim que você pretende me mandar para o outro mundo? Adamantes, um dos três juízes do inferno? Agora mostrarei o poder das verdadeiras ondas do inferno! Este lugar é a colina do Yomoto. Exatamente. E mais adiante está o destino final de vocês. O buraco da morte. Não, não, por favor. Nós te imploramos. Não queremos voltar ao mundo dos mortos. Seus covardes! Não, não, por favor, eu te imploro. Eu não espero mais nada de vocês, imprestáveis. Morram! Seus idiotas. Quer dizer que são esses os chamados Cavaleiros de Ouro? Os mais fortes Cavaleiros de Atena? São os fracos. Qualquer soldado de Hades é superior a vocês. Jamais voltem do mundo dos mortos. E nessa pelo menos, né, pelo menos no santuário, na sala do santuário de Hades, teve aquele negócio de o Rio e São Paulo de dublagem, né? Que aí o pessoal daqui do Rio ficou responsável pelos vilões, porque Cavaleiros, porque ter muito personagem na série clássica, tu via a mesma voz se repetindo em alguns personagens, não é? Sim, várias. Ih. Ah, o Mu e o Jabu de Unicórnio são o mesmo. São é, o mesmo, é exatamente, é o mesmo, né? Que é o Leonardo Campos, se eu não me engano. Marcelo. É esse que faz Marcelo Campos. Marcelo Campos. Marcelo Campos, é. Yu-Gi-Oh! Terry Bogard. Isso também. Benji Akabayashi. Tá explicado. Tá explicado. Poder de Shura também. Sim. Tá explicado. Shura. Team Blue lembra muito bem, obrigado. E bom, o Trunks do futuro também, né, cara? Também, o Trunks do futuro. As 108 estrelas malignas lideradas por Hades, o Imperador do Inferno, voltaram ao mundo escapando da profundeza das trevas. Uma nova guerra santa está prestes a começar. Bom, aí os espectros chegam na casa de Virgem. Quando eles chegam na casa de Virgem, aí o bicho pega, né, gente? Porra! Aí deu o orgulho do cavaleiro do meu signo. Puta que me pariu, velho. Olha aí, só. Aí foi dedo no cu e gritaria. Que foi. Que merda, cara. Eu lembro que ele só balançava o como é que fala? Negócio, Jorge, É um terço, né? Rosário. Rosário. Aquele negócio que eles criaram lá no Lost Canvas, cara, e balança e só vai morrendo, um por um. É, vai morrendo tudo. Mas foi criado no Lost Canvas, pô. Claro que foi, rapaz. Tava na época. Foi. Então, isso aí saiu no Hades mesmo, depois que foi pros Canvas. Não, mas é que quando o Shaka usa ele lá na saga. Que foi criado pelo Asmita de Virgem. É que quando o Shaka usa ele lá na saga de Hades, ele não aparece criança, já aparece ele com ele. Ou seja, é passado de geração em geração dos Cavaleiros de Virgem. Sim, exato. É. Bom, e aí. O Shaka mata todos os espectros, tira a máscara lá dos três cavaleiros, e aí é quando ele fala, né, já matei todos os espectros, agora vocês podem falar o plano, porque o Shaka já estava desconfiado, já sabia mais ou menos que tinha alguma coisa por trás. E aí ele tinha aquelas visões também que ele estava tendo, que ele viu os cavaleiros chorando sangue, né? Não, quem viu foi o Mu. Quem viu isso foi o Mu. Na primeira vez que olhou pra eles, assim, de que eles atacaram, ele tava no chão. O Mu que viu eles chorando. Mas eu acho que o Shaka também viu. O Shaka também tinha um... Bom, assim, se ele viu, eu não me lembro. Mas eu sei que a primeira vez que apareceu alguém vendo eles chorando sangue foi o Mu. Se o Shaka viu, eu não lembro disso. Eu sei que, pra você ver quanto o Shaka era forte, os três cavaleiros tiveram que apelar pra uma técnica que nem era pra usar, velho. Tiveram que apelar, cara. Mas assim... O Shaka deixou cada um com um sentido só. É, exatamente. Tirou os cinco sentidos. Isso aí. Mas, Nilson, uma coisa que a gente... Um falava e o outro enxergava, era assim, não é? É, mais ou menos. Exatamente. Mas, o Nilson, a gente tem que levar uma coisa em consideração aqui, cara. Eu não sei até que ponto o cavaleiro fica mais fraco por se tornar um espectro. Não sei se o Shaka, lutando de igual para igual com o Saga ou um dos outros cavaleiros sendo vivo e coisa e tal, se ia ter mesmo a Guerra dos Mil Dias e coisa e tal, porque para mim não existe nenhum tipo de dúvida que o Shaka é o mais forte de todos os cavaleiros da série. De todos. Oh yeah, baby. Não existe, pra mim não existe nenhuma dúvida. Aí o que a gente tem... A geração deles é o mais poderoso. É, pois é. Depois é o Saga. Pra levar coisas importantes que a gente tem que levar em consideração nessa luta deles quatro. Primeira, quem incentivou eles a fazer esse golpe foi o próprio Shaka. Sim, porque ele queria... Exato, porque ele queria morrer. Né? Ou seja, ele só morreu porque ele deixou. Shaka já tava de saco cheio também. Na moral, o cara era full power demais. Mas muito. É não, mas ele me enfrenta três cavaleiros de ouro mesmo em questão de espectro, e ele só vai pro saco por causa de um golpe proibido que é a exclamação de Atena. Não, mas aí é o que eu tô dizendo. Ele só vai pro saco com esse golpe porque ele incentivou eles a usar e ele deixou, porque ele poderia ter matado eles antes dele fazer o troço. Ele falou assim, só me ganha... Se você usar isso aí, você não me ganha, não. Eu lembro até hoje, quando eu vi a exclamação de Atena pela primeira vez, foi orgasmos múltiplos, velho. Caraca, doido. Falei, que destruição é essa, mano? Agora não, sim. E você lembra também o que foi dito sobre a o que acontece com quem utiliza a exclamação de Atena, né? Sim. Sim. Ele é destituído de todo o posto que ele tem de cavaleiro. Sim. Sabe assim, agora você é um bosta. E eles não têm lugar nem no céu, nem no inferno, nem em lugar nenhum. Eles não têm. Eles perderam todas as coisas. É por causa que Atena proibiu, né, cara? Porra. Sim. Que merda, hein? Porque a exclamação de Atena é basicamente uma covardia, porque é três adversários contra um. É. Que é o único jeito de desempatar a porra da luta, né? Porque se for dois contra dois é mil dias, aí se um trocar de lado, mata o outro. Mas enfim. E aí, então, o Shaka manda a mensagem pra Atena e morre com o estalar de dedos do Thanos com a manopla do infinito. Mas o que, que o Thanos tá fazendo aqui, cara? Porque o jeito que o Shaka morre é igual lá o final de Guerra Infinita, né? Pra quem não assistiu, toma um spoiler na cara aí. Virou porra. Né, Dudu? Assistiu? Hein? O Aioli ficou... É. O Aioli ficou injuriado que ele queria entrar naquele... no salão das rosas lá. E o Mundo deixou, cara. Exato, ele quase entrou, quase que entrou lá pra dentro. Porque o Shaka não deixou, né? O Shaka não deixou. É. Mas depois que o Shaka morreu, todos eles estavam tão pé da vida que eles começaram a atacar em fila todos os outros três. Sim. E aí se fez uma guerra de exclamação de Atena. De um lado, o Miro, o Mu e o... E o Kamo... Não, não. É o Miro, o Mu e o Aioria. Isso. Do outro lado, o Shaka... O Shaka, o Kamo, Shaka, o Kamo, não. Não, não, não. O Saga. O Saga, o Shura e o Kamo. Isso. Ou seja... Duas exclamações de Atena se batendo. Quem foi lá pra... Não, e pra, o Jorge, e isso poderia desencadear um novo Big Bang, né? No mangá não foi só o Shiryu que foi lá no meio. Isso que eu ia falar agora. O Shiryu no mangá é tão sinistro que ele sozinho parou, mano, a exclamação de Atena dos seis, né, cara? Tá, mas os outros não estavam ali, ou... Não tá, não. Eles não estavam. Ah, tá. Mas é o Nilson, faz sentido, Nilson, porque é o seguinte, ali tu tem dois poderes exatamente iguais dos dois lados. Qualquer ponto, quando tu tem um equilíbrio e tu em algum ponto surge um desequilíbrio, mas o troço se desfaz. É cavaleiro que ia chegar e conseguir anular os dois poderes imensos. Não, mas ele não anulou. Eles desviaram. Até no anime também. Eles desviam o ataque, eles levantam o ataque pra cima. Entendeu? Com o poder deles, eles erguem. Mas mesmo assim, o cara tem que ser forte. Você acha que o cara, pra jogar pra cima, ia ser fraquinho? Ah, sozinho? Cara. Bom, sei lá. O Shiryu foi sozinho, cara. Sozinho. No mangá foi sozinho. Mas os três Cavaleiros de Ouro que eles estavam ajudando, eles é que falaram, não vamos jogar esse poder longe, porque se ele explodir aqui, vai destruir o santuário inteiro. Aí eles pegam e desviam o negócio pra cima. Cara, ele no anime eles estão com sangue nos olhos pra matar os três, cara. Os caras não estão nem aí com nada. É pior que é. É verdade. Aí, nesse momento que os Cavaleiros de Bronze se dividem ali pra tentar, de alguma maneira, interromper a exclamação de Atena, no mangá, não sei se acontece com o Shiryu, vocês vão me dizer, mas no anime, a armadura deles fica dourada de novo, que nem aconteceu lá em Asgard. Sim, por causa do sangue dos Cavaleiros de Ouro. Exatamente. Né? E aí, é nesse momento, quando elas ficam douradas, que eles conseguem jogar a exclamação de Atena pra cima e acaba a briga deles. E aí, a Atena... fala, tragam os três aqui a mim sem vivos ou sem ferimentos, enfim, que é quando todo mundo leva eles lá no pé no templo de Atena. O legal disso tudo é que antes disso daí, só que daí com o Jorge, só com a explosão do poder, o Jorge, as pétalas do Shaka, tu diz, né? É, isso, antes de acontecer toda essa luta, isso. Chega em Atena basicamente quatro pétalas de cerejeira. Sim. Que é a mensagem do Shaka. Aliás, quatro, não, peraí. É quatro. Aham, uhum, é quatro. Não, são cinco. Araya Chique. É quatro. São cinco. Tá, tudo bem. Porque são cinco sílabas no japonês. Araya Chique. Tá. E aí... É basicamente o despertar do oitavo sentido. Sim. Aí, o que acontece? Aí a Atena recebeu a mensagem e aí depois que deu a explosão de poder e coisa tal, os Cavaleiros de Bronze... sumiram dali, porque eles foram mais afetados com o golpe, né? E aí a Saori manda mensagem pro Mu pra levar eles pra lá e todos os seis vão lá no templo de Atena. E aí os Cavaleiros de Bronze ficam pra trás. Quando eles chegam lá no templo de Atena, a Atena pede pro Kanon pegar aquilo que o Saga queria usar. E aí existe aquela contradição, pelo menos no anime, eu não sei, no mangá, vocês vão esclarecer pra mim. Que é a adaga que o Saga queria usar pra matar a Atena quando ela era bebê. Não, não, nesse ponto não tem contradição, não. Isso tem. Também existe no mangá. Tu quer dizer que existe também a mesma contradição? Tu quer dizer, nem ouviu ainda eu falar, caralho. Não, assim, a contradição que você diz ter é basicamente que eles guardaram a adaga... Não, não é isso, não. A contradição é que... Quando aparece no anime o Saga tentando matar a Atena bebê lá na primeira temporada, é uma faca normal. E na saga de Hades é uma adaga dourada, cheia de brilhantes e pérolas e coisas assim. Ah, eles melhor reforjaram. É porque a adaga tava morta, a adaga tava morta, o Mu usou o sangue dele e reconstruiu a adaga. Aí sim, Edu. Aí, boa. Tunaram. Boa, é. Aí deram uma tunada. Aí o que acontece? A Atena entregou a adaga pro Saga, pra ele terminar, fazer o que ele deveria fazer, mas no fim ela mesma acabou se matando de novo. Né? Ah, não, de novo não. No mangá, porque no mangá ela perde a cabeça, né? Ela arranca a cabeça, né? Caraca, a Atena arranca a própria cabeça? Sim. Então, no mangá é sanguinário. A adagada vai no meio do pescoço. Caraca, cabeça. Não, mas no anime não mostra. No anime não mostra o que acontece. Só mostra que ela se matou. Então, mas não mostra onde vai. No anime mostra a silhueta. É, mas não mostra onde vai a daga, entendeu? Mas mostra que ela se matou. Sim. E aí mostra eles... mas não mostra onde é. É, aí eles começam a chorar ali, todos os cavaleiros, os seis, coisa e tal. O Miro já tá puto da cara, pega o Camus pelo pescoço, ou o Shura, não lembro agora, enfim. E aí todo mundo chora, o Seiya chora, começa a chamar a Atena. Aí termina o episódio, aí... outro episódio, eu acho que nisso já apareceu lá o Câncer e o Máscara da Morte, já que o Radamantes matou os dois, tocou os dois lá naquele buraco lá no Anaesh, isso aí. Mas já passou, já faz bastante tempo isso. Mas aí mostra ele, o Saga, o Camus e o Shura lá com a Pandora com um pano enrolado, todo sujo de sangue. E lá na entrada do castelo tá o Mu, o Aiora e o Miro lutando contra o Radamantes. Sim. Simultaneamente. E os Cavaleiros de Bronze estão lá chorando com o sangue da Atena no chão e eles chorando, né? É, mas é aí que as armaduras de bronze são banhadas com sangue de Atena. É, mas vamos que nem diz o Jack Estripador, né? Vamos por partes. Foi isso nesse ditado. É, a primeira parte é lá quando a Pandora descobre que não tem nada no pano, né? Que aí o Shura pega ela como refém, né? E aí eles ficam ali conversando um pouco, aí ela diz que vocês esqueceram quem deu a vida pra vocês, coitado, babá. E aí corta, vai lá pros Cavaleiros de Ouro lutando contra o Radamantes. O Radamantes dá conta dos três, dá uma tunda nos três, né? Pra variar, né? Porque é um dos juízes do inferno. Exatamente. E aí volta lá pro santuário. E aí aparece o Shion que tinha sumido, né? Apareceu. Olha aqui, ele dá uma surra nos três por causa da barreira de Hades. Mas eu ia falar... Mano, tu deu spoiler mano, aí, caralho. Não. Mas tu deu spoiler, isso aí é lá pra saga do inferno. É só na próxima. É, só na próxima saga. Porra. Segura a periquita aí, mano. Ejaculação precoce. Não, mas mesmo assim, pô, falar que o cara, os três, tá sendo penoso aí... Mas deu, entendeu? A gente que viu na época foi isso. Foi isso mesmo. A gente não tinha noção da barreira de arte. É, exatamente. E aí, quando eles chegaram lá, a gente só viu o Radamantes sentando o sarrafo nos três. Exatamente. Falou, que poder é esse, velho? Mas ele voltou lá pro santuário, daí apareceu o Shion, que tinha desaparecido, aí o Sei, o Shiryu, o Yoga e o Shun começaram a ficar brabo, não sei o que, começaram a querer bater nele, ele não tava nem aí, derrubou os três, aí se ajoelhou, começou a chorar por causa de Atena, aí os Cavaleiros de Bronze não entenderam nada e coisa e tal, e aí o Shion disse, agora eu vou revelar o verdadeiro motivo disso tudo, aí foi quando ele pegou o sangue e fez a armadura de Atena voltar à vida, né, e coisa e tal. E aí ele olhou para os cavaleiros e antes de vocês virem, aí ele disse pro Seiya, ó, entreguem isso para Atena. Deu na mão do Seiya a armadura de Atena. E disse, mas antes de vocês virem eu vou dar um presente para vocês. Pegou o sangue da Atena e jogou neles na armadura. E aí eu vi a capa da herói que o Jorge falou se formando na minha frente. É, Max, vale a pena salientar que só o mestre do santuário sabia... como reviver a armadura de Atena, né? Exato. Ninguém mais sabia. Ninguém mais sabia. Por isso que ele teve que armar toda essa situação, né? Vamos deixar essa discussão pra depois que a gente terminar essa parte que tá muito interessante. E aí ele fez as armaduras modificaram, coisa e tal, que daí veio as armaduras da capa da herói, Jorge. Puta, cara do céu, cara, tu me fez... ter assim uma nostalgia assim que chega a tá arrepiando de novo os cabelinhos da bunda, cara. Porra. Foi a terceira explosão de cabeça que eu tive, porque eu já tinha visto essa capa na Herói. Sim. Aí quando chegou essa parte com as armaduras modificadas, inclusive a armadura modificada do Shun. Sim. Puta que pariu, velho. Eu achei interessante que ela dá o poder de voar, né? Só que sem a parte na dos verdade, delícios. Sem a parte dos delícios, porque dali, do santuário, ele sai voando lá pro castelo de Hades, do nada. Ele simplesmente pula e sai voando. O que acontece é que as armaduras já possuíam as asas. Não, é que aquilo ali foi... Eles não tinham poder o suficiente pra libertá-las. Sim, sim, mas é que a parte das asas aparece só no Elísios. E ali, nessa parte ali, eles simplesmente pulam e saem voando, sabe? Eu vi muito mais como uma interpretação de que eles estão indo de uma vez, entendeu? Do que propriamente eles saíram voando. Mas é que no anime aparece explicitamente, eles dão um pulo e só vê o rastro de luz, assim, colorida deles voando, assim, no céu. Muito legal. Vale lembrar também que só os quatro, né? Que só tomaram. Os quatro. Só os quatro, exatamente. O Mickey não tomou esse negócio. Ainda não tinha tomada, né? Só vai receber a sangue de Atena lá só no início. Só daqui a dois cast. É, mas aí vale tudo bem. Vai, isso é lá no cast mais pra frente, mas vale uma pergunta aqui. Se ele não teve a armadura modificada pelo o Shion, por que a armadura dele é diferente lá na Saga Inferno? Mesma acabada. Ah, então tá ele bom. Vai com ele vai com a armadura quebrada até lá no negócio. Entendeu? E ele, eu acho, por... Não, peraí. Não tem nenhum momento da saga que mostra o Ikki com a armadura sendo modificada, cara. É isso não, que eu tô falando. Com a armadura normal. Mas a armadura dele não é modificada. Ele só... Quando ele não recebe o sangue de Atena, ele nada. Não recebe. Ele simplesmente... Lá depois no Elísios, que ele é... A armadura dele evolui pra armadura deusa por causa do colar da Não, Flora, sim, gente. Né? Sim, não, mas é o que eu tô falando pra você é o seguinte. É o que eu tô falando pra você é o seguinte. É que os quatro cavaleiros receberam o sangue de Atena e as armaduras modificaram, ok? Evoluíram, sim. Certo? Mas a dele não evoluiu. A dele não evoluiu. Ele foi até o Elísios com a armadura quebrada, cara. Então, mas a dele, isso no anime, no mangá ele foi com a armadura quebrada até o final. No anime, a armadura dele evoluiu quando ele foi pro Arco do Inferno, mas sozinha. É isso que eu tô falando, vocês não estão entendendo, vocês estão falando lá do Elísios, eu não tô falando da armadura divina. Eu não tô falando da armadura divina, eu estou falando da armadura... A renovação dos traços. É, eu tô falando da modificação de armadura igual a dos Cavaleiros de Bronze. A dele é diferente dessa primeira temporada... Pra segunda, sem a gente ver ele receber o sangue de Atena. Mas acontece que ali não foi por causa do sangue de Atena. Aquilo ali é o próprio poder da armadura de Fênix. É pra vender bonequinho, diga-se a verdade, né? É pra vender bonequinho, diga-se a verdade. Nunca percebeu, João? Ele vai com a armadura penosa até o Elísio, eu sei. Não, Flávio, tu não entendeu ainda, cara. O Ikki não recebe o sangue de Atena e ele só vira a armadura divina por causa do colar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que ele muda primeiro, a armadura, o traço. Não é por causa do colar que a armadura dele vira a armadura divina. Por quê? Acontece que ele passar, né? O colar é só pra ele passar entre o Muro das Lamentações e a entrada do Elísio. Tá, e a dele não vira a armadura divina. A armadura dele vira divina quando o Hades quando o Hypnos ou Thanatos, eu não lembro qual dos dois, ele ia dar um ataque no Ikki, pouco depois da armadura do Seiya ter ficado divina, e aí o pó da armadura de Fênix cai do lado do vaso. Que é aí que ele recebe o sangue de Atena e vira armadura divina. Boa. Mas não é dessa armadura que eu tô falando, né? Eu acho que o único que entendeu aqui parece que foi o Jorge. Flávio, a armadura do Ikki, ela é de um jeito agora, nessa parte da primeira temporada. E assim como as outras armaduras mudaram, a dele também mudou. Só que sem ninguém fazer nada nela, entendeu? Mudou por mudar. Vou mudar, entendeu? É o Ikki, cara. Eu sei, mas entendeu que não... Mas é aí que eu tô falando pra você. Não faz sentido, né? De todas as 88 armaduras, o fator regeneração é extremamente gigantesco na armadura de Fênix. Tanto que, assim, material oficial inclusive já lançado aqui no Brasil pela JBC, uhum. É dito que a armadura de Fênix, ela evolui sozinha no Arco do Inferno. Oh, exatamente, isso aí é legal. Mas a primeira vez que ela evolui porque o Mu modifica ela propositalmente. Mas se eu não me engano, o Ikki também fala que cada vez que a armadura destrói, ela volta mais poderosa ainda. Tá, mas, aí, mas poder é outra coisa, né? É. Não é modificação de... Sim, mas o que eu tô falando, assim, ó, do santuário pra Asgard, você tem... A armadura de Fênix, sim, recebeu o sangue dos Cavaleiros de Ouro. Sim. De Asgard pra Poseidon, a armadura de Fênix não tomou nem muito arranhão. Pra começar a brincadeira. Aí de Poseidon pra de Santuário, sim, aí ele tomou um sacode bonito. Mas quando ele passa pro inferno, a armadura de Fênix, ela evolui sozinha. Exato, é isso aí que eu tô falando. Ele toma sacode na saga, ele nem aparece direito. Ele toma sacode? Qual? Na saga do Santuário? Não, de Hades não. É. Não, eu não tô falando do arco de Santuário Hades, ele mal aparece. É. O que eu tô querendo dizer é que ele toma um sacode no final do arco de Poseidon. Ah, sim. É, ali todos tomaram, né? Todo mundo tomou, foi um sacode em conjunto. É. Mas enfim, vamos lá. Então eu acho que eu fui bem claro, né? Então a armadura do Fênix, ela mudou sozinha sem o sangue de Atena. Ela não deveria ser mudada, porque daí deixava aquele furo de roteiro, assim, mas como é que você deixa aparente, né? Não tem acontecido, mas deixa aparente. Como é que ela mudou se ela não recebeu o sangue, entendeu? Enfim, não sei se no mangá acontece algo similar ou não. Diz o Flávio que vai até o final, né, Flávio? Quebrado, não é? Vai, só toma lá perto do jarro. Lá no mangá tu tá falando? No mangá, toma lá no jarro, lá quando sim, a cena tá lá no jarro. Ok. Então tá. Bom, enfim, aí volta lá pro castelo de Hades, e aí o Seiya e os Cavaleiros de Bronze chegam ali pra lutar com o Radamantes e ajudar os outros Cavaleiros de Ouro. Os Cavaleiros de Ouro são orgulhosos, não querem deixar ele ajudar, eles ajudar e coisa e tal. E dizem pra eles ir ajudar, eu não lembro o que eles falam que era pra... Eu sei que eles entraram e foram lá onde tava o Saga, o Mu, onde tava o Saga, o Camus e o Shura, né? E aí eles estavam morrendo, estavam lá... Eles pulam no buraco lá dentro do castelo. Eles pulam no buraco e lá embaixo que aí eles encontram o tem não, mas último despedido. Não foi Álvaro, isso, não? Mas não é no buraco, não. É só dentro do castelo. É verdade. O Radamante está lutando com eles na porta do lado de fora, né? Na ponte, isso, verdade. Isso. Aí eles entram e vão lá encontrar o Você pegou saga. Carona. Aí eles estão lá, daí os três morrem e coisa e tal. Nisso, eles sentem que aí o Radamantes mata os outros três, né? Joga no buraco lá, pra eles caírem no inferno. E aí ele entra e aí começa a falar, porque não sei o quê. Começa a falar umas bobagens ali, porque os outros já morreram e coisa. Aí quando os Cavaleiros de Bronze vão lutar com o Radamantes. E aí o Radamantes dá uma surra neles todos. Aí fica só o Seiya ali com o Radamantes lutando. E aí, nesse ponto da luta, que a gente vê o quanto o Seiya é poderoso, cara. Não tem como não dizer que o cara realmente é poderoso. Agora, se é questão de roteiro ou não, por causa que é principal, é o protagonismo. Mas ele mostra o quanto ele é forte por causa de quê? Os outros três Cavaleiros de Ouro tomaram uma surra, nem encostaram no Radamantes. O Seiya, mesmo com a barreira, mesmo a gente sabendo depois que tinha barreira, o Seiya conseguiu bater no Radamantes e enfrentar ele de igual para igual em determinado ponto ali. Atravessou, né? Ele atravessou. É, e aí... Mas aí nós temos uma belíssima explicação, porque a armadura de Pégaso, ele já está banhado no sangue de Atena, e contra o sangue de Atena, a barreira de Hades não tem nada. Tá, mas só que acontece o seguinte... Mesmo com a armadura é só uma proteção. Ela não te dá mais poder. Então, ela além de te dar mais proteção, ela te livra da contenção de poder que a barreira de Hades dá. Mas eu não vi a explicação de que o sangue de Atena te inibe da barreira. Isso eu nunca vi falar sobre isso. Ok. Quer ver? Eu tô nesse exato momento. Eu nunca vi nenhum. Quem é realmente poderoso? Eu tô com um mangá aqui. Mostra no inferno. Porque se fosse, assim, o Shun, o Yoga e o Shiryu também teriam encarado o Radamante de igual pra igual, porque eles não teriam sofrendo a barreira, entendeu? E todos apanharam. Mas enfim, aí o Seiya e o Radamantes caem no buraco, né? Só que antes disso, quando o Seiya dá os meteoros e dá aquele arranhão na Sapuri do Radamantes, aí o Glaring Briggs mostra como ele é foda na dublagem. O Radamantes olha assim: você arranhou minha Sapuri? Eu vou arrancar sua cabeça, eu vou te matar! Aí ele fala bem assim. Claro que ele faz muito melhor do que você, né, tipo? Com certeza, com certeza. Vou deixar as duas comparações aqui. Vou deixar eu falando e aí depois vocês vão ouvir o Glenn Briggs e aí vocês votem lá na EngraçaCat quem é melhor. Você arranhou minha Sapuri? Eu vou arrancar sua cabeça, eu vou te matar! Prepare-se, porque agora chegou a sua hora! Meteoro! Já chega, de Pegasus! O quê? Como se atreve a arriscar a minha Sapuri, seu moleque? Eu vou arrancar a sua cabeça, eu vou te matar! Você vai se arrepender por ser assim tão fraco. Vocês realmente acham que podem me vencer? Isso nunca acontecerá! Vocês estão acabados. A batalha apenas começou. Você nunca nos vencerá. Nós somos os Cavaleiros de Atena. Cometa de Pegasus! Não pode ser. Não acredito que conseguiu me atingir. Eu sou um dos três grandes juízes do inferno. Eu não admito! Vai pagar caro. Destruição! Máxima! Eu vou te mostrar a verdadeira força dos Cavaleiros de Atena. Este é o meu cosmo. Arda em chamas, exploda, Cosmo! Seiya! Seiya! O Seiya atravessou o Radamantes, né, cara? Sim, depois ele deu lá um que fez um buracão aqui na frente. Aí quando o Seiya enfrenta o Radamantes, poder ali empurrando o Radamantes, eles caem naquele buraco lá, né, que eles falam na outra temporada que se cair ali, morreu. Caiu ali, morreu, porque tem que fazer uma coisa que a gente só vai falar lá na outra temporada, quando a gente for falar. E aí termina assim, os outros três Cavaleiros de Bronze vindo, pra onde o Seiya tava lutando com o Radamantes. O Radamantes e o Seiya caem naquele buraco. Aparece o Seiya gritando Atena! E vai buraco abaixo e termina aí. Sensacional. Então, mas nessa parte, o mangá diz que o Seiya, pra poder passar... Não. Isso a gente vai falar só no primeiro episódio da Saga Inferno. Que é quando o Donko explica. Então, porque tá a gente bom. Tá falando do anime, a gente não tá falando do mangá. Beleza? Pô, Jorge, tira o pé da minha janta, caramba. O momento Jorge Pédia foi cortado. Né? É. Fui tesourado sem dó nem piedade. Cara, sensacional pra mim. Não, é porque assim, eu tô com o mangá, as escanas do mangá aberta aqui na minha tela. Sim, sim. É que assim, sensacional pra mim a saga do Santuário é das três é a mais melhor. Sensacional de todas, é a melhor. É melhor e é de melhor qualidade. Depois dá uma queda no, na qualidade da animação. É, pois é. Devem ter os motivos. A qualidade, né? Do anime normal, né? É, é porque chega no final de mês, o cara tava sem dinheiro pra fazer a parada. É, pronto. É. E aí, gente, considerações aí sobre a saga. Edu, fala aí, Edu. Cara, Saga de Hades foi... do material, né, baseado no mangá clássico e tudo, é a melhor parte de todo o desenho, são os três episódios da Saga de Hades, do Santuário, cara. Qualidade da animação é muito boa, o roteiro é muito bom, as lutas são muito boas. Eu gostei demais, cara. Vi em looping na época. E Edu, muitas das coisas que a gente queria ver quando a gente assistia a saga clássica, a gente viu na saga do Santuário, né, cara? Que tu aí é o maior exemplo do Mu, né? Lutando. Sim, cara. E quem também não... era do signo de Libra também, a mesma coisa, né, gente? É. Pois é, cara. Finalmente tivemos a chance de ver os Cavaleiros de Ouro lutando com tudo mesmo, usando os poderes mais fortes e tudo mais. Sim. Nilson? Como o Edu falou, em questão de animação, esse negócio, eu também gosto muito dos 13 primeiros episódios da saga do Santuário, cara, é muito boa mesmo, mas em questão de luta, eu prefiro a segunda temporada, mas a primeira, em questão de animação e os gráficos 3D de fundo, eu acho sensacionais, cara. Flávio? Cara, até hoje, cara, se você botar a abertura da saga do Santuário, que quando termina a Chikyugi, e tu ouve os passozinhos e começa a pegar os fantasmas, arrepia até hoje, cara. Arrepia, né? Sim. Cara? Porra! Arrepia até hoje. Foi uma baita volta do anime, cara. Foi pra botar o pé na porta na época, cara. Boa. Só tava achando que tinha morrido. O anime tinha morrido ali. Foi uma baita volta do anime, cara. Tim Blue, eu posso fazer uma citação de alguma coisa mais recente? É coisa rápida. Fala aí. Naquela época, se o pessoal achou que... o anime tinha acabado, todo mundo achou errado, otário. Né? Bem por aí. Álvaro! Cara, mais uma vez Cavaleiro do Zodíaco trouxe os animes de volta pro mainstream, né? E na época que voltou a Saga Hades. Então, porra, não tem como falar que é ruim. Até hoje é muito boa a saga. Assistam. Sim. Quem ainda não assistiu. Né? Porra, vale muito a pena. Sim, foi uma das. Só ver. Jorge, vai lá, Jorge. Meu, o arco do Santuário é a coisa mais linda. Claro que tem uma decaidinha ali no arco do Inferno, no arco dos Elísios, e ele só vai recuperar a qualidade no OVA do Prólogo do Céu. As 108 estrelas malignas lideradas por Hades, o Imperador do Inferno. Voltaram ao mundo escapando da profundeza das trevas. Uma nova guerra santa está prestes a começar. Então tá, terminamos aqui de falar de Cavaleiros. E esperamos que vocês estejam ansiosos pela saga do Inferno. Então agora vamos para as considerações finais e as despedidas. Eduardo! Cara, Cavaleiros é um dos melhores desenhos que já saiu. Isso é mentiroso, que gosta de Yu Yu Hakusho. Eu não falei que era o melhor, falei que era um dos. Ah, ok. Né? Então, cara, a Saga de Hades é a obra-prima dos Cavaleiros do Zodíaco, principalmente esse primeiro arco do Santuário. vale a pena, muito a pena. Quem nunca viu, dá uma chance assistir. Mesmo que não tenha visto toda a saga clássica, pode pegar pra ver só a saga de Hades, que dá pra entender com um pouco, uma coisa ou outra ali. Ah, talvez eu acho que não, Edu. Mas dá pra entender. Acho que não, Edu. Edu, o verdadeiro pulador, o Skip. O cara é foda, né, cara? O cara quer pular a saga do Santo das Doze Casas, quer pular Asgard, quer pular Poseidon. Não, assiste só Hades na saga de Elísios, que tá ok. Vai entender tudo. Não, pulou duas sagas do Dragon Ball e viu o final do Torneio do Poder. Puta que pariu, mano. Cagou o desenho, ruim, mano. Edu, termina isso logo pra gente poder te desligar, cara. Pelo amor de Deus. Até o fim da vida, velho. Termina as considerações de uma vez pra eu poder desligar tudo o cast, cara, porque não aguento mais isso aí. E é isso aí, cara. Quem não viu, veja, assista, porque vale a pena. O desenho é bom. O anime é bom. Flávio! Pô, cara, falar do Cavaleiro, cara. Não tem nem o que falar, cara. Como que não tem o que falar? Anime... Estamos duas horas falando do anime, porra. Cara, não, mas não tem o que falar, cara, que foi Cavaleiro pra mim, cara. Ainda bem que eu tô falando... Tô participando da primeira vez do cast sobre Cavaleiros, né? Que ano passado não teve, cara. Foi o Cavaleiros que me colocou no mundo de anime, cara. Se não fosse Cavaleiros, eu não ia gostar de anime. Olha aí. Então, cara, o pessoal que não vê ou que torce o nariz, vê, cara. Vê que é bom pra caramba, cara. Olha, ô, Tim Blue, né? É agora que a gente fala. Ah, foi por causa de Cavaleiros que o Flávio começou a gostar de anime? Porra, Kurumada! Aí não, hein? Não dá pra acertar sempre, né? Aí não, hein? Nilson! Rapaz, o que eu tenho a dizer é que eu quero nós falando na segunda temporada. Tchau. Bom, gostaria de agradecer aqui a visita dessa pessoa que adora Cavaleiros, que é um grande manjador dos animes aí dos paranauês, né? Que é um grande integrante lá do Animes Fur, praticamente domina aquela porra toda lá. Álvaro, muito obrigado, cara! Então, né? Valeu. Não, mas obrigado por ter chamado, cara. Na próxima, se tiver os próximos aí, pode chamar que a gente grava também. Certo. E se o pessoal quiser te encontrar, como é que faz? É, vai lá no Animesphere, porque eu não tenho mais nada. Caraca, é o Spider aí, cara, é o Spider do Animesphere esse aí. Se não quiser, me acha lá, manda e-mail lá que eu tô lá. Você mora numa ilha, numa casa sozinho, no meio do nada. Jorge, muito obrigado novamente com a gente aí, cara. Eu acho que os ouvintes que são assíduos aí no Machinecast sabem que o Jorge é o que mais gravou episódios aí com a gente, só não gravou mais episódios com a gente porque a gente não falou de mais animes pra ele falar com a gente. Poderia ter me chamado pra falar de outras coisas que não seja anime, né, cara? Porque eu também manjo um pouquinho de jogos antigos. Cara, a gente já faz um esforço tremendo pra te chamar pra falar de anime, tu ainda quer que te chame pra outra coisa. Claro, pô. Tu tá de sacanagem com a minha cara, velho. Cara. Tô aqui enchendo a tua bola, mas tô dando graças, torcendo aqui pra te recusar os convites, tu sempre aceita. Então, que merda, você chama, você me dá a chance de aceitar ou não. Ah, então, cara. Ô, Tim Blue. Tá sempre disponível, não tá vendendo geladeira, não é? Não tem porra, é. Nunca arranja uma desculpa, nunca fica doente, nunca fica preso no trabalho. Sabe? Nunca acontece nunca nada. Exato, nunca acontece nada que ele não possa gravar, cara. Ele sempre pode. Porra, que merda! Olha você errado aí. Quando eu ofereço pra ele gravar com a gente, é a mesma coisa quando a gente oferece um salgadinho pra alguém no colégio, lembra? A gente oferece torcendo pra pessoa não aceitar, mas ela vai lá e pega meio pacote. Já faz assim, ó. Quer não, né? Quer gravar não, né? Quer gravar não. Podcast, pô. É, o Jorge é foda. Fala aí, Jorge, então. Vocês têm que entender que lá do Animesphere eu sou o maior arroz de festa dessa bagaça, velho. Brincadeira. Todo mundo que chama, o Jorge tá lá. Opa, chamou, tô lá. Isso. Mas enfim, primeiro de tudo, é sempre muito bom gravar aqui com o pessoal do Machinecast. Não é a primeira e não vai ser a última. Caraca, você, que merda. Eu vou ter que fazer, eu vou ter que imitar o Zagalo pro Tim Blue, você vai ter que me engolir. Brincadeira. Vocês que quiserem achar a minha ou o Álvaro, é só dar um pulo lá no Anime Sphere, onde a gente fala de animes, mangás, cultura japonesa em geral. A gente lança um episódio a cada 15 dias. Então, se vocês quiserem um pouco mais de coisas relacionadas à cultura japonesa, mesmo que não sejam coisas antigas, que é o foco do Machine Cast, é só dar uma chancezinha pra gente lá. Certo, então muito obrigado a todo mundo que compareceu, obrigado aos convidados, obrigado a você que ouviu a gente aqui nessa gravação, nesse episódio. Esperamos voltar aí com Cavaleiros o mais rápido possível, porque um dos objetivos do Machine Cast ter sido criado era falar de Cavaleiros do Zodíaco, e nós estamos aí na reta final disso. Será que isso quer dizer que a gente está cumprindo o nosso propósito da existência do podcast e depois que ela se concretizar, ele acaba? Eu me recuso, eu vou voltar como a Fênix. Cavaleiros nunca vai acabar, eles estão até hoje tomando tudo que tem aí. Só tira uma férias e depois volta. Isso, agora eu quero fazer uma pergunta. Já que sempre é o Team Blue que faz as perguntas pro coitado do Spider que não tá aqui hoje. Tu acha que ele não tá? Pera aí, Jorge, tu acha que ele não tá? Pergunta pra te ver se ele não vai te responder. Né? Mas enfim, a pergunta dessa vez vai pro Team Blue. É. Será, Team Blue? Será que no Machine Cast vai rolar o Ômega? Caraca. Caraca. Eu postei no Instagram lá a foto do rapazinho aquele lá, que de rosa, aquele lá das pernas brancas, perguntando, dizendo que ele engomadinho, que ele não encontrou o episódio sobre Netflix do Machine Cast. E aí as pessoas começaram a botar lá embaixo: eu tô esperando vocês falar sobre o Torneio do Poder, Dragon Ball Super. Tô esperando vocês falar do Ômega. Tô esperando vocês... Sabe, pô... Ainda do Machine Cast ainda, não. Sacanagem. Mas enfim, então fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários e... Será? Será, Spider, que o Machine Cast vai voltar das cinzas como a Fênix? Olá a todos. A minha vontade é ir para outra dimensão. O Spider do Paraguai chegou aí. Tchau, pessoal, até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Fala, cambada de vagabundos, aqui é o Rock Silva, o Ceia do Vai Ceia, aqui nesse episódio do Machine Cast. Eu fiz só uma pequena participação, mas eu vou estar de verdade mesmo, é no próximo episódio, onde eu vou conversar com eles sobre um assunto super mega hiper, hiper pulo do Tigrão de maneiro. Já é? Então espero vocês lá, e conheçam o meu trabalho também lá no Vai Ceia e no meu canal de games Rock Silva BR. Já é? Falou, é nóis, lindo, porém vagabundo de semideus, Rock Silva, se foi! Piada velha do Machine. Qual o cavaleiro do Zodíaco que mais vende roupas? Ah, não sei. Nem eu. Ceia. Ah, tá certo. Não, Ceia, entendeu? Ah, puta que pariu. Qual o cavaleiro que vende mais sal? Eu acho que eu sei mais sal. Não sei, não. Cisne. Eu não sei mesmo. Cisne. Ah, puta que pariu. Qual é o o cavaleiro que tá ligado à construção civil. Cavaleiro que tá ligado à construção... Não sei. Miro de escorpião. Nossa! Caraca! Por que que a Wanda seria uma boa cavaleira do Zodíaco? A Wanda lá dos Padrinhos Mágicos. Ah, tá. Eu acho que eu sei. Sabe, Edu? Fala então. Fala aí. Porque ela tem o Cosmo. Porque ela sabe como despertar o Cosmo. Ah, tá. Quase acertei. Quase. Não, mas a intenção foi essa. É. Né? O que é um astrólogo andando a cavalo? Um astrólogo andando a cavalo. É alguém passando pela constelação de Pégaso? Não, é um cavaleiro do Zodíaco. Off topic. Bom. Álvaro, boa noite. Boa noite. Bom? Boa noite. Tudo bem? Bom e bonito. Diz o Jorge que tu gosta de cavaleiro, é verdade? Um pouquinho. Ah. A gente aqui nem, quase nem gosta de cavaleiro, então eu vou fazer um teste contigo pra saber se tu gosta mesmo. Aí ferrou o negócio. No mangá clássico dos Cavaleiros do Zodíaco, tem ou não tem Cavaleiros de Aço? Não tem, claro que não, pô. Você tá fazendo de zoeira, né? Fala sério, né? Cara, quem é que gosta de Cavaleiros do Zodíaco me falaria que Cavaleiros de Aço tem no mangá, cara? Puta que pariu! O Jorge. Você também não presta, né, Timbu? Ô, louco, mano. Não fala uma coisa dessa. Cara, se fosse na gravação, eu tirava ele. Olha aí a foto que eu vi, falei da parada. Eu vi, do baré. Banimento eterno, cara, falar um negócio. Não, desse. Eu ia banir do cast, da gravação, ia apagar os áudios já gravados e dos episódios e ia limar ele também. Tá bom. Eu não lembrava, eu não lembro muito bem da saga do inferno, eu só vi uma vez. Já foi uma vez pro inferno, quer voltar, né, cara? Não, faz muito tempo que eu li mesmo, cara. Eu li e vi também faz muito tempo, ainda não lembro direito. É, o Jorge, pelo jeito, leu uma vez quando tinha 4 anos de idade e nunca mais viu na frente. Pra dizer que Cavaleiros de Aço do mangá. Ele desenho, aí ele confunde o que ele só leu, o que ele só viu. Ele viu na revista Herói e achou que era mangá, aí por isso que ele falou que Cavaleiros de Aço tinha no mangá. Eles vão ficar me enchendo o saco. Mas você tá falando sério que você falou que tinha no mangá mesmo? Falou. Jesus, como é que você pode ter um podcast de anime, cacete? É isso aí. Pronto. Viu o herói e falou assim, pô, é mangá do Cavaleiro do Zodíaco esse herói aqui. Foi aí que eles aproveitaram e Edu, fizeram o... Me lembra que raio de lembrança é essa que tu tem que o Ikki carregou o Shun criança na casa de virgem. O Shaka manda o Ikki nos 7 círculos do inferno, um dos infernos é o Ikki carregando o Shun. Tem aí o Shun vai ficando cada vez Pandora. Mais pesado. Aí eu não sei. Isso daí foi quando... É, como o Álvaro acabou de falar. É que foi quando o Ikki encontrou a Pandora. E aí os dois relembraram qual foi o último encontro deles. Que foi quando o Ikki levava o Shun pelo braço. E a Pandora carregava o espírito de Hades no colo. Não foi no dos... Isso aí foi em Hades, Edu. Tu tá doido. Inclusive, isso foi lá perto do Muro das Lamentações, antes do Ikki receber a pulseira de pétala de rosas pra fazer o Ikki passar pro Elísio. Isso, foi isso mesmo. É, Edu tá doido na maconha. Ah, Edu, tá foda, hein? Já começou já. É lote novo, sabe como é que é, né? É, muda os efeitos. É que agora ele tá fazendo pra... pra fazer aquele chapachana, aquele neuronismo. Caraca, como eu ri disso, mano. Puta que pariu, mano. Chapachana foi a melhor dele. Puta merda. O Álvaro, você ouviu falar dessa aí? Não, não tô sabendo. Não, é porque essa daí tá circulando nos outros grupos aí, o pessoal tá fazendo um emplastro, qualquer coisa de maconha e tá dando pra colocar pras mulheres. Então já viu, né? E o nome é Chapachana. Tá massa, então. Aqui, ó, vou mandar o link da notícia aqui, mais ou menos, falando. Aqui, essa cena aí não é da série clássica, não? Não é, cara. Essa cena foi criada... Então, é tudo bem feito. O negócio foi... É, todo mundo acha que faz parte da série, mas não fazia isso. Pois é. Aí no finalzinho é o Wick com a armadura clássica lutando contra... Coloca no finalzinho, 2 minutos e 10 segundos. É o Wick com a armadura, basta. Primeira versão. Cara, tu tá certo, casas. Edu. Tu tá certo. É quando o Chaka começa a fazer lá os tipo o golpe Chaka fantasma. O Chaka faz o Ikki atravessar... Sem Sansara é o nome do golpe. É. Isso. É. Um dos círculos do inferno que o Ikki passa é esse que ele tá carregando o Shun. O Chaka fala assim, solte ele tá muito pesado. Aí ele começa a deixar mais pesado. Isso. Aí ele fala, se você soltar ele, você vai conseguir e tal. Aí ele fala, não vou abandonar o Shun, não sei o quê e tudo mais. Realmente, tem isso mesmo. Ok. Parabéns, okay. Isso aí, Edu. Peçam desculpa, Edu, aí, Edu. Pô, Edu, mas hein? Mas olha só, Edu, deixa eu te falar uma coisa, Edu. Toda a parte que eu falei que não era e gozei, eu vou cortar, viu? Vou deixar só essa parte. Ó, tá vendo? Mas também tem essa cena que a gente falou também tem. Sim, tem no Hades, mas é parecida, é o Nils. Parecida. Uhum. Tem mesmo. Ele do Wiki criança conversando. Com a Pandora. Talvez a cena do. Só que o Edu tava falando uma coisa e a gente tava falando outra. Não, entendeu? É que quando ele falou na casa de virgem, eu entendi que era na casa de virgem, não na fantasia lá do então, a única coisa que aconteceu na casa de virgem, isso em Hades, foi o negócio da exclamação de Atena, né? Sim, que nós vamos falar mais pra frente. Vocês pensaram que era na saga de Hades, na casa de virgem? É, um pensou que era... Não, Edu, é que assim, Edu, ó, deixa eu te falar o nome do episódio, é assim, ó, Cavaleiros do Zodíaco, Saga de Hades. Pegou? Que maêmbra. É porque vocês comentaram o negócio, eu falei assim, mas isso também aconteceu na casa nas 12 casas, na casa de virgem. Não, tu disse não, também não aconteceu na casa de virgem, só isso. Então, mas tipo, não também... Não quis dizer que, tipo assim, aconteceu na saga de Hades, mas também não. Já tinha acontecido. Coisa exclusiva da saga de Hades. Pois é, mas isso tu não falou. Mas enfim, chega disso, chega disso. Não. Chega, bora pros episódios. Bora. Ai, agora me lembrei, o mestre ancião Edu dos Cinco Morros de Erva não fez o epílogo, cara. Eu ia pensar nisso, mas aí você fez a chamada, você já tinha me desconcertado na abertura, eu acabei esquecendo. Eu não, o Jorge. Só queimou o Cosmo, não queimou a erva. Tá vendo? Era isso que eu quis dizer, porque tu achou que era o quê? Prefiro não comentar. Isso que dá ficar queimando tudo, qualquer tipo de coisa, e dá nisso. Nem parece que sabe quem é o presidente. Não pode mais essas coisas, Edu. Então, agora não pode. Né? Tá proibido aí, tá ok? Tá conhecendo desse negócio aí? Tá proibido, tá ok? Vamos lá. E aí o Shion vai lá com a extinção estelar e manda o Mu pro saco. Quem que chega e manda o quê? Como é que é? Não morre ali não, cara. Como é que é, Jorge? Não, então eu tô viajando a maionese. Nossa, Jorge. Agora, hein, nossa senhora, Jorge. Recebeu a carga do Edu aí. Bom. Recebi. É. Atenção, cavaleiros. Shiryu de dragão. Ele não se aguenta, velho. Não esquece o final lá, né? Pô, Shiryu. Se fudeu, Shiryu. Que merda. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.